andrecedesmoral.com.br. Seu cachorrão da noite, entra na minha HB20, vamos sair só hoje. Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Vai bate, bate na xereca. Me chega, me machucou. Vai bate, bate na xereca. Me chega, me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. Me chega, te machucou. Foi bate, bate na xereca. Agressivo desse jeito, vem Marili. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Alô, Top Sua Rochadeira, Conquista CDs, DJ Bruno Mix, empurra que é sucesso. Ai, estourou. São Rei do Faroeste, lapada de médio no seu paredão. Entra na minha HB20, vamos sair só hoje. Me chamou pra dar uma volta que terminou em pau. Maria. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. Que chega, te machucou. Foi bate, bate na xereca. Viva aí. Agressivo desse jeito, Ave Maria, rapaz. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Foi bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não é. Isso é o Rei do Faroeste. Em nome de Zé Produções, MT Records. Alô, Alisson CDs. Estoura essa que é sucesso, meu filho. Ave Maria. André CDs. Com Raul de Ibicoara.